no Foro Meia, livrou via Foxtrot. Lagem, pistão no 0, vento 1 no 3, 0 graus, 0 meia noite. Decolagem, 9, 2, 1. O parque principal, Indian Alpha, espera 186, ajuste no 011, então bom voo e boa tarde, China 1142. Negativo, Juliette, que a gente táxi via Índia, o trecho entre a Índia e a Juliette está fechado, você vai prosseguir via Índia até o ponto de espera 10, cara. Lima Alfian, que autorizado a alinhar e manter cabeceira 1 no 0. Lance 24, decolador 00, time controle 120, decimal 8. 208, boa tarde, 924. Siga Mike com Delta. Mike com Delta, dá presente autorizado o circuito da 17 com curva pela direita. Juliette, portão 08, azul patrão 9. Obrigada, Lima Alfa, aqui. Papá Romeu Lima Alfa, Yankee, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 1, 70 graus, 052. Passando a 6142, vou ter ponto de espera. Galeão 1-0. Zuno portão 8, aporte prossegue parque principal, Índia e Alfa, ponte para 186, ajuste no 0-1-1, deu um bom voo e boa tarde, né? 315. Empate, Índia Alfa. Lima Alfa Yankee, decola 202, chame o controle 120, decimal 8. Controle 120, decimal 8, Lima Alfa Yankee. Ciência autorizado pouso na Oceania 6142, autorizado a decolagem, pistão 10, vento 170 graus, 07 nós. Oi, Salvador, boa tarde, Oceania 6326, final de alerta. Oceania 6326, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde pista livre. Delta, no solo 05, livre à direita, não me escuta teu corte. Chané 6326, cheque trem autorizado, pouso, pistão no zero, vento 1970 graus, 062. Cliente baixou e travou, Chané 6326, livre pouso. O Chané 6142, decolada 05, chame controle, 120 decimal 8. 1208, eu vou Chané 6142, boa. Oceania 6315, visual para a nave na final do 10. Oceania 6315, após o pouso do Fokker 100 da companhia autorizada a alinhar e manter cabeceira 10. Oceania 6326, no solo 07, livre direita, chame solo 120 decimal 8. Gente, ao livrar solo 1208, Oceania 6326. Torre de Salvador, bom dia. Oi, boa tarde. É 34 para passar a externa. Oceania 6326, não escuta? Oceania 6315, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 160 graus, 05 nós. Torre, Oceania 6314. Oceania 6314, continua em aproximação, aguarde pista livre. Guardando. Salvador, boa tarde, Oceania 6326. 326, boa tarde. Alfa, foi Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, portão 01, Oceania 6326. 6314, se é que tem autorizado pouso, pistão no zero, vento 150 graus, 05 nós. Gente, eu pouso, baixar o trabalho. Ataque, estou fazendo voo da informação. 120, decimal 8. 08, boa tarde. Informação. Se passei vários urubus aqui. Sobre ataque 3. Irmão, agora saíram um pouquinho. Graças pela informação, será repassada em Fred, aqui no E3, né? Oi, Xanar 6314 no solo, 1-1 no livre direita, semisolo, 1-2-1 no decimal 9. Xanar 6314, livrou? Xanar 6314 da Oceaner, táxi via Alfa, apoio Juliette, portão 05. Fica atento aí, próximo a táxi de Eco. Reportado pelo Focus 100 da companhia, a presença de urubus aí próximo a Taxi Alfa. Positivo, ciente, vai tentar urubus. Então, via Alfa, após Juliette, para a posição 563 no passo. 149, Ilhéus, o nível 140. Ok, 240, está autorizado, agora 649, Ilhéus, via Golfo 677, recolocar no zero, com curva direita após decolagem na subida da El, após Leda, após direto Ilhéus, aciona 5452, controle 120, decimal 8. Salvador, para passar por Vitorinha Juliette, passou através de sua azul e esposa na 35 direto. Vitorinha Juliette, faça procedimento padrão 997. 500 padrão 97, Juliette, a turista na presente já está na perna direita, pela direita? Vitorinha Juliette, padrão pela esquerda. O padrão pela esquerda, exatamente. A turista ainda está na perna direita, Juliette? Delete, Juliette. Juliette, faça ingresse na perna através da 17, depois perna do vento e aguarde para girar a base, todas as curvas à esquerda. Certo, Juliette, traça aí pelo máximo. Poderia falar um motivo de não poder pousar na 35, pelo Victor de Juliette? Victor Juliette, eu estou sob instrução. Certo, Júlio. Ingressando para a através, eu não autorizar o... Está ingressando pernas através, aqui curtindo autoriza a perna do vento para o Vitorinha Juliette, curva de assim que possível será autorizado, Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette. cruzado perna do vento da 17, aguarde para girar a base. Cruzado perna do vento da 17, fazendo base, Juliette. Siga Guardião 02. Guardião 02, mantém esperando a pré-disposição. Vitor, Índia e Juliette, autorizado girar base. Reporte na final da 17. Autorizado base, reportará final no 7 de julho. Guardião 02, seu aeronave a mil pés, fazendo a final da 17. Guardião da ciência, platina o setor de combustível, fazendo espera a 110. Capacitando Papa Vitor Hotel, está autorizado para São Paulo, Congonha, nível 430, via Zulu 16, até Belo Horizonte, grava Hotel Zulu, após direto Trive, Tango Romeu Índia Vitor Índia Trive, após direto Cúbila, Kilo Uniforme Bravo Lima Alfa Cúbila, e após direto Piratununga Papa Índia Romeu, recola da 17 com curva direita na subida da El, após Leda, e após direto Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge. Aciona 5441, controle 120 decimal 8 e torre 18 decimal 62. Zero decimal 8, torre 186. E 120 decimal 8. Vitor Hotel, concentrando os abortos. 03, chama a torre 186, dúzia para acionamento, táxi e decolagem. Ajuste 101-1011, seu bom voo, boa tarde. Vitor, hotel autorizado o acionamento, chama o pronto para táxi. Guardião 02, autorizado pouso no, direto no prato do Grae. Reporte solo controlado, vento 190 graus, 089. 120 com 08 para reportar no solo controlado, prato do Grae, Guardião 02. Vitor Índia Juliette. Vitor, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 17. Salvador Azul, 4065, centro da Quebec, autorização Campinas, 360. 4065, Campinas. Estou confirmando 360. Afirmo 360. 4065, Campinas, 360. Primeiro via fez Zulu no meia, até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive. Tango, Romeu, Índia, Vitor, Índia, Trive, após conforme plano, decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto Grid, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Grid, onde após o teto oeste da Aerovia. Aciona 5433, controle 120, decimal 8. Autorizado Campinas 360, Tope Zulu no meia, Bravo, Hotel Zulu, Trive, após conforme rota, decola da 10 na saída da El, Leda, até Grid, onde intercepta a Aerovia. O transponder 5433 e o controle 208, 406. Então, 8, chame pronto, pushback, azul 4065. Será? Siga a Oscar Zulu. Para o táxi com 110 a bordo, autonomia de 2 horas e 10, alternando Aracaju, Gol, Moremeia, Tafinal. Tratamento. Meia, azul chama 011, então bom ouvir, boa tarde, agora no 649. Alfa, no ponto de espera, 186, ajuste bilhão, ligou, agora no 649. Torre Salvador, boa tarde, está 3192. 3192, boa tarde, continua a aproximação, número 2 para pouso. Continua a aproximação, 3 de pouso embaixo travado, 3192. Salvador, uma boa tarde, Altan 3155, Portal 9, atualização, Guarulhos. 355, só um minuto cópia, prepare a seguida da El.